Marcão Andrade, tamo junto. MC Michael, o pipoco dos paridões. Olá, bom dia. Bom dia, me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia, ó. Oh, bom dia. Bom dia, em homem você senta, em homem não se confia. Bom dia. Bom dia, tô com saudade de tu, meu pedacinho de ousadia. Me tenta, me tenta. Tapadinha, porque nós te patrocina, é o pipoco da putaria. Senta, senta, senta safadinha, porque nós te patrocina, é o pipoco da putaria. Eu falei pra sentar, tem que respeitar o pipoco dos paredões. Portal do Arrocha. Olá, bom dia. Bom dia, me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia, ó. Oh, bom dia, bom dia, em homem você senta, em homem não se confia. Bom dia, tô com saudade de tu, meu pedacinho de ousadia. Senta, senta, senta safadinha, porque nós te patrocina, é o pipoco da putaria. Senta, senta. Senta safadinha, porque nós te patrocina, é o pipoco da putaria. Senta, senta, senta safadinha, porque nós te patrocina, é o pipoco da putaria. Senta, senta, senta safadinha, porque nós te patrocina, é o pipoco.